era a mais linda praia de Santarém. Gerações sucessivas se afizeram ao gostoso hábito de ali, na areia alvinha e fofa, cantando sob os pés, sorver os flocos de luar que pareciam cair dos abismos azuis, onde fulgurava uma esplêndida lua cheia. O progresso chegou, porém, com seu cortejo de bênçãos e maldições. Construiu-se o cais do porto às proximidades do magnífico recanto, poluindo-o, transformando-o numa lembrança e numa saudade. É por isso que o poeta, inconformado com a realidade amarga, repete: adeus, Vera Paz. Adeus, Vera Paz é uma canção, também musicada por Wilson Fonseca e igualmente com letra de Emir Benergui. Ouçamo-la nas vozes harmoniosas do Coral de Santarém. O progresso foi chegando, eu nem sei direito quando a tristeza aconteceu. Faz do povo essa esperança, dos meus tempos de criança, hoje é sonho que viveu. Mas enquanto se trabalha, o reverso da medalha, a mais uma nossa praia acolhedora, Vera Paz encantadora, lá se foi, virou saudade. Navios do canto fundo, mas pintou-se a Vera Paz.